Boa tarde, show livre. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do sopro, pronta pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga. É o que é e ninguém vai mudar. Uma brasa pronta pra incendiar. Uma brasa pronta pra incendiar. Salve! Deixa eu mostrar pros moleques como fazer os rap chiques entre flex e cliques, bumbos, claps e kicks, aperte o rec, que eu quero gravar minhas tricks. Mas ao final das tracks é necessário fazer amigos pelos samples e skits, breaks e grafites, não pelos convites, bips e carros dos videoclips. Preste atenção na ideia e não se prenda só aos beats, que eu nasci pra fazer clássicos e não pra fazer hits. O bagulho é louco, mano, feito o filme da Matrix, mas cê não vai ver esse filme aqui passando lá no Netflix. Retrato a verdade como Black Alien, Speed Freaks, pesado tipo Dexter, o oitavo anjo do apocalipse. Às vezes sou da paz como os monges e os hips, outras vezes uso a força de Asterix e Obelix, Bloods e Crips, hip hop e a Blitz. Seja você do bloco do Bronx ou de um país do bloco do Brits. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do soco, pronta pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga. É o que é e ninguém vai mudar. Isso não é filme da Fox, nem jogo de Xbox. É o brasa na batida, na capela ou beatbox. Hip hop sem Photoshop ou Xerox. Um pouco do sabota, pega e bota na levada do Ney Lopes. Sem pagar de gringo com a peita do Red Sox. As rimas se entrelaçam mais até que dreadlocks. Criadas por canetas, laptops, são headshots. Estourando os miolos como os vídeos do TED Talks. Enviadas por fax, não, por inbox. Infectam como anthrax, embrulhados em envelopes. Tentando fugir das atrocidades dos cops. Os mesmos que praticavam a tortura lá no DOS, nas baladas as dondocas com silicone e botox. Gente que se dopa, que demora pra fazer detox. No fim da noite vejo vários locks que até podiam ser mal com X, mas acabam mal com box. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do sopro, pronta pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga. É o que é e ninguém vai mudar. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do soco, pronta pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga. É o que é e ninguém vai mudar.